Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos e ouvintes do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Já estamos aqui para apresentar mais um programa para vocês. Recebam todos o abraço do Edelson Moura e o nosso muito obrigado também por ouvirem este programa todos os dias. Vai para o Maranhão, para o Piauí, para o Ceará, para Goiás, para Brasília. O meu alô, o meu abraço, o meu carinho. Rondônia, Acre, Roraima. Vai para o Amapá, enfim, para São Paulo, Minas Gerais. Todas as cidades, né, por onde passa este programa Amado Batista. Eu quero mandar o meu abraço e o abraço também do amado para todos vocês. Sintam-se todos abraçados. E para começar o nosso programa de hoje, vamos trazer Agora ou Nunca Mais. Passando por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me amar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Só agora ou nunca mais, ou nunca beijo, tá? Se você quiser me deixa agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. De novo. Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Tem um recadinho aqui da minha amiga Socorro, lá de Sucupira, Riachão, no estado do Maranhão. Ela diz assim no recadinho dela: Delson Moura, eu estou lhe escrevendo porque estou procurando pelo meu irmão que saiu daqui há mais de 10 anos, nunca mais deu notícias. Ele saiu dizendo que ia para Gamileira, no Mato Grosso. O nome dele é João Cardoso, filho de Nena e Mundico Sulino, de Sucupira do Riachão, estado do Maranhão. Por favor, quem conhecer esta pessoa, né, este rapaz que está sendo procurado aqui pela Socorro, passe o número do telefone para ele. O DDD de Riachão é 99 e o telefone é 991-09-6377. 991-09-6377. Falar com Socorro, lá de Sucupira, Riachão, estado do Maranhão. A Socorro, inclusive, gravou uma mensagem para mim, uma mensagem de voz. Deixa eu ver se eu consigo ouvir a mensagem da Socorro aqui para vocês poderem acompanhar também. Oi, Delson Moura. Eu sou Socorro Cardoso. Procuro pelo meu irmão João Cardoso, filho de Nena e Raimundo Cardoso, conhecido como Dito Sulino. Nós moramos na cidade de Sucupira do Riachão, no Maranhão. Por favor, quem conhecer ou vier conhecer, ligue para este número 99-91-09-6377. Falar com Socorro. Tá certo, Socorro. Tá dado aí o seu recado, minha amiga. Tomara que ele apareça, mande notícias para vocês, tá bom? Um grande abraço a toda esta gente querida aí de Riachão, terra do Manga Rosa. Tudo bom, né, Manga Rosa? Alucinação. Vamos ouvir este sucesso agora. Mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar.

fica mais perto para mim comprar. Se for possível, você mandar um áudio para mim, pode ser? Ou por escrito, porque eu trabalho na escola e às vezes não dá para mim anotar, porque é corrido. Você pode fazer isso para mim, por favor? Beijo, fico com Deus. Opa, muito obrigado também a você. Obrigado, São João dos Patos, pela audiência. Vamos mandar para ela o contato do Carmegildo, lá da cidade de Balsas, no Maranhão. Pode ficar tranquila que o nosso pessoal vai passar para você já já este contato do Carmegildo, que é o nosso representante Saúde com Beleza, lá na cidade de Balsas. Vocês ouviram aí que ela está tomando óleo de avestruz, está se sentindo muito bem. É assim, onde chega este danadinho deste óleo, é desse jeito. Entra na vida das pessoas, levando muitos benefícios, levando saúde, levando resultados extraordinários, não é? Eu tenho aqui comigo depoimentos fantásticos das pessoas. Porque às vezes existe assim uma doença que a pessoa fica se enchendo de remédio e muitas vezes é pela falta dos ômegas no organismo, né? Tinha um rapaz que me telefonou essa semana, lá de Teresina, dizendo que sentia uma dor enorme no ouvido, uma inflamação, e passava remédio e voltava, botava remédio, voltava, melhorava 2-3 dias, depois voltava. Quando ele ouviu o nosso programa, ele ouviu falando lá com o Dedé Rezende, eu estava conversando sobre o Dedé Rezende, que é o nosso representante em Teresina, então ele resolveu procurar o Dedé e comprou um frasquinho do óleo de avestruz lá do nosso representante e pingou 4 gotas apenas no ouvido dele, onde estava inflamado, lá dentro, né? Ele pingou e ficou com a cabecinha torta lá, tal, esperando correr para dentro, né? Porque pica no ouvido, tem que esperar correr para dentro. E, graças a Deus, ficou bom. Já tá melhor, não sente mais nada. E desbloqueou, que ele disse que sentia um barulho terrível, vum, parecendo que tinha um besouro dentro do ouvido, não é mesmo? Então, este é o óleo de avestruz supremo, que vocês encontram em todo o Brasil, através dos nossos representantes, né? Com intestino preso, você pode tomar o óleo de avestruz. Se você tiver colesterol elevado, colesterol alto também, é muito bom para poder nivelar o colesterol, deixar tudo certinho na sua vida. Porque, minha gente, muitas vezes a gente vê um problema de colesterol, não dá muita atenção, aí tem um infarto, tem um derrame, né? O infarto ele não avisa para a pessoa, né? O coração ele trabalha em silêncio, ele não avisa. Mas tomando óleo de avestruz com ômegas 3, 6, 7 e 9, você vai estar mais protegido, você vai ter a certeza de que você está dando exatamente aquilo que as suas artérias necessitam, né, para poder o sangue passar livre, correr livremente pelas veias, e o coração vai dizer assim: obrigado, óleo de avestruz, obrigado. Mas não esqueça, o óleo de avestruz que você vai comprar é supremo, é o do rótulo vermelho, o mais vendido no Brasil, o mais procurado no Brasil e em muitos países do mundo. Óleo de avestruz tem que ser da marca Supremo, distribuído com exclusividade pela Saúde com Beleza. Vamos cantar, Amado Batista. Ele fica aí esperando aqui só para cantar. O Ritmo da Chuva. Vamos ouvir. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Dos pingos ao cair no chão, só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que me faz chorar. Preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que me faz chorar. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nosso amigo Almir Assis, ele é diretor administrativo da Planalto Rio FM, em Rio do Pires, lá no estado da Bahia. Tenho visitado as páginas da Rádio Estúdio Brasil. Fiz uma exibição experimental do dia 11 de abril dos programas Momento Sertanejo, Amado Batista com Edelson Moura, Cleita Guiar, Saúde com Beleza, Ligação Nacional, As Melhores do Dia, e tornou-se necessária a continuidade desses programas no espaço das 7 às 15 horas, dada a aceitação de nosso público ouvinte, com preferências para outros programas. Estamos colocando no ar da forma como estão relacionados. Parabenizamos a produção, os apresentadores dos programas inseridos na grade da nossa Planalto Rio FM. Outros sim, salientamos que há uma preferência pelos programas do Edelson Moura em razão dos temas abordados e a forma como são tratados. Agradecemos pela criatividade e por permitir o acesso a fontes culturais, educativas e de entretenimento que os programas oferecem aos nossos ouvintes. Um abraço de Almir Assis, diretor administrativo da Planalto Rio FM. Assis, muito obrigado. Meu abraço a todos os nossos ouvintes da Planalto Rio FM. Muito bom a gente receber o seu e-mail, né, e cheio assim de agrado com relação a gente, tá? Eu já encaminhei para todos os outros colegas a sua mensagem, mas fica aqui, por parte do Edelson Moura, um agradecimento todo especial a você por estar aí nos dando a oportunidade de poder falar com os amigos de Rio do Pires, no estado da Bahia. Meu grande abraço a todos os nossos ouvintes aí da cidade. E vamos trazer agora Amor Antigo. Hoje, quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu fico a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Agora vai para Marcilene Souza Ribeiro. Ela é secretária na Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá. E ela diz assim: os seus programas têm muita audiência aqui em Santa Luzia todos os dias, através da Rádio Tropical FM 89,3. Oh, coisa boa! Que notícia legal! Obrigado, Marcilene. Obrigado também para todos os meus queridos ouvintes da Rádio Tropical FM, aí desta cidade linda, maravilhosa, que o Edelson Moura conhece. Marcilene, ela continua dizendo o seguinte: mande um alô para o Antônio Meirelles, na Rua Três Irmãos, Socorro do Seu Gregório, da quadra Dois Irmãos, o Wellington Oliveira, lá da Rua Três Irmãos Arcanja. Quem mais? Ana Carolina, Adilson, da quadra 19, Marlene, da Rua Maranhão, Maria Lenice, Maria Helena, lá da Avenida Manuel, aliás, da Avenida, e Manuel da Avenida, eu que entendi errado aqui. É Maria Helena da Avenida e Manuel também da Avenida. Então, nosso abraço a nossa querida secretária da Rádio Tropical FM, Marcilene Souza Ribeiro. Quando quiser, amiga, pode mandar pra gente aí a sua relação de ouvintes que sintonizam o nosso programa Amado Batista aí na cidade de Santa Luzia do Paruá. Vamos trazer mais uma música. Ele vai cantar agora para vocês. Ele que eu diga é o Amado Batista, claro. Carta sobre a Mesa. Vamos mandar um alô para Mai Kelly. Eu adoro o programa do Amado Batista. Ele é meu amor. Ele é meu amor. Bacana, Mai Kelly. Eu sou fã desde que tinha 7 anos de idade. Muito bem. Vamos também mandar um alôzão para Leilson Vieira. Me chamo Leilson, tenho 27 anos, moro em Nova Olinda do Maranhão. E ouço o seu programa, Amado Batista, todos os dias. Mande um alô para mim, meu pai, seu Auri. Somos fãs, Edelson Moura, demais. Um abração. Obrigado, Aleilson Vieira. Quero também aproveitar e mandar o nosso abraço para os nossos ouvintes de Nova Olinda, esta cidade maranhense muito querida, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Fernando Stein. Oi, Edelson Moura. Não sei se é o local certo para pedir um alô para o pessoal da cidade de Cacique. Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul. É claro, Fernando, você pediu no lugar certinho. Ele fez a mensagem dele através do site da Rádio Estúdio Brasil. Um alô para todos da Rádio Cidade FM, região nordeste do estado. Amado Batista, o mais amado do Brasil aqui, está bombando! Que bom, Fernando Stein. Obrigado, obrigado, cidade de Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul. E vamos trazer mais um sucesso. Eu trago agora para o público do Brasil mais esta música do Amado Batista, Dinamite do Amor. Eu quero uma dinamite carregada de amor, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor e um grito de felicidade eu quero ouvir. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Eu quero que os cientistas, com sua inteligência, descubram a felicidade através de uma essência e transforme a bomba atômica em carinho e calor, pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Eu quero ver na correria do povo a gritar aquela surpresa tão linda bem na hora H. Os chefes das grandes potências apertando os botões, e os mísseis no ar explodindo em flores e canções. Vamos plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Vamos plantar muitas flores pra fazer munições. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dor se foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dor se foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E agora o nosso atendimento vai ser um colega nosso de rádio. E que colega, viu? Profissional de primeira grandeza. Meu queridíssimo Nardelli Oliveira, lá da Rádio Diamantina de Governador Edson Lobão. Edelson Moura, os nomes de ouvintes para você mandar aí uns alôs para o programa do Amado Batista. Francisco do Carmo, a esposa Silan Silva, a filha Juliana, escutam o programa do Amado Batista pela Rádio Diamantina FM 87,9 em Governador Edson Lobão. Eles moram na rua projetada da Vila Eurico, aqui na nossa cidade. O antigo Ribeirãozinho, onde o Edelson Moura fez o show para o finado Davi Alves Silva. Ah, tá. Lá no Ribeirãozinho, verdade, eu estive lá. Que bom, gente. Obrigado, Nardelli, obrigado meus colegas da Rádio Diamantina FM, da cidade de Governador Edson Lobão. Há mais de 7 anos que os nossos programas são retransmitidos lá na cidade. Não podemos esquecer que a coisa mais importante é a nossa determinação, não é, Nardelli? Determinação com os nossos objetivos, nossos projetos. E um grande abraço para você, saudades do amigo, que sempre que vou ao Maranhão, nos encontramos por lá, pela região de Porto Franco, Governador Edson Lobão, Estreito. Nossa vida é uma correria, mas de vez em quando a gente viaja para reencontrar os nossos amigos. E aqui também tem um alô para João André, está ouvindo todos os dias o programa Amado Batista. Ele quer oferecer uma música a todos os primos que moram lá no estado do Pará, para o tio, a tia, e quero que você rode a música na hora do quebra-galho, chamada Missão Impossível, Edelson Moura, oferecendo para a turma que mora em Colorado, Rondônia, na linha 4, comunidade Menino Jesus, toda a turma do Paulo Filó. Ele manda um alô para a tia Luísa, que mora lá no Pará. Muito obrigado, Edelson Moura. Eu que agradeço a você, João André, pela participação sempre aqui no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Daqui a pouco, com certeza, vamos tocar a música que você pede, que é Missão Impossível, na hora do quebra-galho, tá ok? Vamos trazer agora Na Contramão do Amor. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez, mas a maldade que o destino me fez acabou comigo. Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu. Te contei piadas, você não sorriu. Meu maior castigo, apostei a minha vida em uma relação. paixão foi criando forças dentro do meu peito. E o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar da mente, não tem jeito. Apostei a minha vida em uma relação. Meu amor primeiro, a minha paixão foi criando forças dentro do meu peito. E o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar da mente, não tem jeito. Apenas pra amar uma vez, mas a maldade que o destino me fez acabou comigo. Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu. Te contei piadas, você não sorriu. Meu maior castigo. Meu amor primeiro, a minha paixão foi criando forças dentro do meu peito. E o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar da mente, não tem jeito. Apostei a minha vida em uma relação. Meu amor primeiro, a minha paixão foi criando forças dentro do meu peito. E o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar da mente, não tem jeito. Tento apagar da mente, não tem jeito. Apagar da mente, não tem jeito. Tento apagar da mente, não tem jeito. Edelson Moura. Olha, meus amigos, nós já estamos distribuindo o nosso programa Edelson Moura na TV. Muitas cidades já estão exibindo esse trabalho e eu pediria aos meus colegas de rádio, você que conhece aí na sua cidade, o diretor da televisão local, do canal de televisão da sua cidade. Este programa é muito fácil de você exibi-lo, porque apenas um cadastro que a televisão realiza, somente um cadastro, você já baixa para poder exibir os programas do Edelson Moura. Nós já estamos distribuindo o segundo programa. Esta semana entra o terceiro programa da série Edelson Moura na TV. Então, muitas cidades já estão nos retransmitindo. Mas nós precisamos do seu apoio, do apoio do nosso diretor de televisão local, porque este trabalho, este programa, ele é distribuído inteiramente de graça, você não paga nada. Vem ao nosso site, cadastre a sua televisão e você vai baixar para poder exibir na sua cidade. Tanto você vai poder baixar do nosso site tvestudiobrasil.com.br, como também, se você não tiver condições de baixá-lo, nós mandamos pelo correio via Sedex. Toda semana você vai ter um programa novo para exibição. Já estamos na sexta fase. Já temos 6 programas construídos, porque a nossa meta é termos 12 programas já todos prontos, porque aquela televisão que não tiver condições de baixar, porque a internet é fraca, nós vamos mandar via Sedex o pacote de 12 programas. Depois, continuaremos mandando um, toda semana manda um, e você nunca vai ficar sem o programa do Edelson Moura para exibir. Vai estar exibindo toda semana, todo final de semana. É de graça, ninguém paga nada. Você vai exibir, vai vender os espaços comerciais, e você que é empresário, você pode também pedir para o proprietário da televisão local fazer a exibição do nosso programa para você patrocinar, né? Porque você passa a ser o patrocinador local do programa do Edelson Moura aí na cidade onde você mora. O que é que você acha? É, já nas cidades onde estão sendo exibidos os nossos programas, já contamos com audiência extraordinária. Algumas cidades foram obrigadas a repetir o programa devido ao tanto de telefonemas que elas receberam, que a nossa diretoria recebeu, pedindo para exibir de novo. Então, no caso de Boa Vista, em Roraima, este programa foi exibido no sábado e, devido ao grande número de telefonemas, a televisão teve que exibir novamente no domingo. Então, meus queridos amigos, é um sinal de que nós estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho bem certinho. Toda e qualquer televisão do Brasil que quiser exibir é de graça, ninguém paga nada. Vamos agora trazer a música Missão Impossível, essa música do Edelson Moura que João André pediu pra gente tocar. Pro meu coração tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, o meu mundo é sem rumo, nesse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. Pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, nesse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só